Caríssimos irmãos e irmãs, suponho que se nos perguntassem qual a nossa parábola favorita, muitos de nós responderíamos ser precisamente esta, a que acabámos de escutar, a do filho pródigo. Eu queria aproveitar a sugestão que alguém alguma vez deu, que talvez pudesse ser melhor chamada a parábola do Pai Bom, e centrar-me, por uma vez, não tanto no filho pródigo, nem sequer no filho mais velho, mas na figura do pai. Vinha-me à cabeça que às vezes nas entrevistas a personagens famosas, políticos, ou atores de cinema, ou o que for, o jornalista faz uma série de perguntas sobre o trabalho da pessoa, o que é que fez, como é que fez aquilo, que dificuldades encontrou. Mas às vezes nessas entrevistas, que acabam por ser muito técnicas, vêm as perguntas que até talvez sejam as que mais interessam a uma boa parte do público. E agora, o que é que nos diz de si mesmo? Como é que é em sua casa? Como é que atua no seu dia-a-dia? O que é que gosta genuinamente, para além do trabalho que faz? Como é que é o seu mundo interior? E, em certo sentido, e apesar da pobreza da comparação, vinha-me à cabeça que, claro, do Antigo Testamento nós sabíamos tanta coisa de Deus, que o Senhor nos foi dando a conhecer de si próprio, que é eterno, todo-poderoso, infinito, é bom, verdadeiro, leal à sua promessa, à sua palavra. No entanto, fica-nos um pouco, pairava no ar esta pergunta, digamos, mais intimista. Como és, Senhor, no teu interior? Como és tu? Em que é que pensas? O que é que te interessa mesmo? Enfim, mesmo que sejam perguntas formuladas de uma forma demasiado humana. Claro que São João dirá, Deus é amor. No principal, Deus é amor. Jesus, que é Deus, pode como que desenhar uma imagem de como é que é Deus no seu interior. E essa imagem está profundamente retratada na figura do pai desta história que Jesus inventou. Que características é que tem o pai da parábola? Eu pensava em quatro, mas certamente haverá muitas mais. O pai tem os dois filhos a trabalhar com ele na sua, diríamos, empresa agrícola. Fala os participantes do seu trabalho. Isso faz-nos pensar que Deus quer contar com cada um. Quer que possamos colaborar, tanto no aperfeiçoamento do mundo, como na sua purificação, na redenção das almas. Isso é um convite que Deus nos faz, trabalhar com Ele, entusiasmar-nos com o que Ele quer fazer conosco. E isso é o que dá o verdadeiro sentido às nossas vidas. Confiamos no Senhor. Ele não põe ninguém de parte. Todos temos uma tarefa a cumprir. Com todos Ele quer trabalhar. Talvez aquilo que mais chama a atenção no pai da parábola é o respeito profundo pela liberdade dos filhos. Claro que quer que eles a usem bem, mas respeita profundamente a liberdade dos filhos. Pelo menos é consensual entre muitos dos estudiosos que aquele pedido da herança do filho mais novo não tinha legitimidade jurídica, isto é, o pai estava obrigado a dar a herança quando morresse, não passava a herança para os filhos quando morresse, não antes. Portanto, não havia uma obrigação. Mas, sobretudo, o pedido é cruel, porque pedir a herança não é como pedir uma espécie de subsídio para dar uma volta. Era cortar completamente as relações. Eu vou-me embora, vou para uma terra longínqua, diz o Evangelho. Não quero saber mais nada de ti. Dá-me o que me corresponde, e ponto final na nossa relação. Imaginamos, Jesus não o diz, mas imaginamos que o pai terá tentado demovê-lo, ou pelo menos ter-lhe dirigido um olhar de pena, mas deu-lhe o que ele pedia. E no caso do filho mais velho, quando o filho amua pela festa que o pai faz quando o mais novo regressa depois de muitos anos, O pai não lhe dá ordens para que ele entre em casa, mas sai de casa, vai ao seu encontro e dá-lhe razões para que ele queira entrar na festa. Se repararem bem, se eu vos perguntasse o que é que acontece a seguir, o filho mais velho, como é que usa a sua liberdade? Entra ou não entra na festa? Imaginem que estamos a ver um filme com a parábola do filho pródigo e de repente, depois de ouvirmos as palavras do pai dirigidas ao filho, aparecesse no ecrã the end, o fim. O que é que acontece? Então, entrou ou não entrou? Já sabemos que a parábola, em certo sentido, é interativa. O final tem que ser escrito por cada um de nós. Cada um de nós é convidado a entrar na festa do perdão que Deus oferece a todos os homens, ou ficar cá fora, moados, porque os pecadores não foram tratados como a nosso juízo mereceriam. Por isso também pedimos ao nosso Pai do Céu que saibamos calar as invejas e que, sobretudo, que saibamos entrar dentro dos seus planos. Em qualquer caso, Deus respeita a nossa liberdade. Dá-nos todos os meios para que a usemos bem, mas é um Deus que é mesmo Pai, né? Portanto, quer que o amemos, certamente, porque nos faz bem, mas quer que o amemos livremente. Em terceiro lugar, apesar da decisão do filho mais novo de se afastar e com o desejo de não mais regressar, ficamos com a ideia da parábola que o pai mantém sempre o olhar na estrada do regresso. Sabe que o filho pode mudar o coração, pode voltar, e por isso perscruta o horizonte. É o primeiro a reconhecer que é o filho que vem a caminho. Deus sabe a triste situação em que nos encontramos longe dele e não cessa de enviar graças para que caiamos em nós, como fez o filho mais novo, e nos apercebamos do mal que estamos longe dele e desejemos regressar. Deus é um Deus que mantém o seu coração aberto para cada um de nós. Não o façamos esperar, caríssimos irmãos e irmãs. Longe de Deus estamos sempre mal. E temos sempre um Deus à nossa espera. Ainda há poucos dias, uma celebração penitencial, no final do qual o Papa consagrou a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, o Papa recordava que na confissão o principal é o perdão de Deus. É o que Deus faz. Não tanto o que nós temos que dizer, que temos, não é? Mas o principal é o que Deus faz. Pois entremos no confessionário com esta ideia. Deixemos que Deus nos abrace. Temos um Deus à nossa espera. Temos um Deus à nossa espera. E por fim, o abraço do Pai, né? As suas ordens para vestir bem o filho, o desejo de uma grande festa e, sobretudo, o repor a situação de filho. Ele ia com a disposição de trabalhar, né? Como um dos empregados, e não podia exigir mais, sabia bem que não podia exigir, mas o Pai recoloca-o na família. Por vezes, talvez por não nos apercebermos bem quem é Deus, depois do perdão do Senhor, continuamos a viver como empregados, sem aceitar a familiaridade com Deus que nos é oferecida por Ele mesmo. Como se fosse necessário autocastigar-nos, aceitando estar com Deus, mas em segunda fila, sem pretensões de uma verdadeira familiaridade com Ele. Eu já perdi muito, eu já fiz muito mal, portanto agora não mereço mais nada a não ser, enfim, trabalhar como um mero empregado. Isso é uma ofensa ao próprio Deus, que é Pai, e o que quer de nós é uma relação filial. Podemos pedir ao nosso Senhor, Senhor, que eu queira conhecer melhor quem é Deus, quem és Tu. E só assim voltaremos mais rapidamente à casa do Pai, deixando para longe, peço desculpa pela expressão, as pocilgas espirituais, onde muitas vezes acabamos por viver. E assim também teremos gosto em perdoar aos irmãos, como um sinal claro de que temos esse ar de família de Deus. Tudo o que é meu é teu, diz-nos o Senhor. Então também o perdão de Deus, através de nós, deve ser oferecido aos outros. Na parábola, a mãe está ausente, explicitamente, mas podemos adivinhar que está presente também no pai, pois o coração do pai é paterno e materno ao mesmo tempo. Nossa Senhora faz às vezes é nossa mãe, e faz às vezes, diria, do lado mais materno de Deus, quer que nos aproximemos da casa do Pai, recorda-nos para não, que nos, podemos voltar sempre que quisermos, favorece a nossa contrição e, sobretudo, também, muitas vezes, chama por nós para não abandonarmos a casa do Pai. Em qualquer caso, pedimos à Santíssima Virgem que nos ajude a meditar um bocadinho mais nessa figura do Pai, tão amável, tão bem desenhada por Jesus, é que nos faz ter um grande desejo de não nos afastarmos nunca dele.